Pois é, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer a festa. É. O que o povo grande não sabe fazer, nós faz. Olha aí. Sabe? É assim, aqui é assim. Qual que é a função do erê na Umbanda? Alegria. É assim. Alegria. Pureza. Pureza. Pureza, é porque nós somos inocentes, né? Já viu, né? Eu sou inocente e muito. Então. Então, se a gente traz isso tudo, coisa que vocês não sabem fazer. Geralmente adulto é triste. É triste. Não é triste? É triste. Aí a gente vem pra dar ijada. É. É. Pra brincar, pra poder dizer que ele tem condição de fazer, que às vezes ele não acredita, né? Que ele pode fazer. Você já ouviu falar de um mestre chamado Jesus? Sim, meu paizinho. O que é que você ouviu falar dele? Vozinha fala muito nele. Fala o quê? A vozinha. Vozinha fala, quando fala de nele, é de muito lindo, ele é muito bom. Ela fica emocionada. Fica, sim, fica. Sim. Ela ficou emocionada aqui, ó, incorporada. Ela fica, ela chola. Então diz pra mim, ela ensinou pra você que ele é quem? Ele é tudo. Tudo é. Ele é, a força maior. Jesus Cristo é tudo. É tudo na vida. É a força maior. Se a pessoa tá com fraqueza, se apega a ele, que vai. Sim, que vai. Consegue. Sim. Agarra na fé. Sim. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, vamos começar aqui mais um diálogo com os espíritos. A entidade já está incorporada. Qual que é o seu nome? Chicotinho. Chicotinho? Sim. Por que você tem esse nome? Porque eu trabalho com Chico. Cadê meu minha farinha? E não de essa. É, por enquanto. Eles ficam pegando minhas balinhas e ficam jogando por aí. Ah, por aí. Eu já tá, é assim, ó. Eu ia levando os gados com isso aqui. E é? Eu posso mostrar? Pode, mas não é esse não. É outro, eles que é. Eles que botaram isso aí porque não sabem onde tá o meu. Ah, entendi. É um chicotinho, na verdade, né? Isso aqui é uma varinha. Sim. A gente naquela época se tocava o gado com x. Mas imagino. Com que idade você tocava o gado? Sim. A vovó falou um pouco. Entre 6 e 7 anos, não é? É, acho que ela, né? Pronto. E você. Como é que você, tão novinho, sabia isso? Se aprendia. É. Pai e mãe asa botava pra fazer. É? Sim. E se não fizesse, tomava no colo. Nossa, você era filho único? Xiii, não. Não. E você? Eles estão tudo rindo. Porque você falou xiii. Tinha um bocado. Era muito, é. E você então tocava o gado ajudando o outro irmão? É. Ah, que não tinha... era sozinho, não? Não, sim, não. Sozinho você dava conta? Não, sim. Entendi agora. Não, sim. Aí faz mais sentido, né? É. Eu não sei, tinha gente que ajudava. Se não, eu não conseguia. Tá. É chipiteno demais. Você era pequenininho, né? Sim. Tinha perigo tocar o gado? Lá no pasto não, que ela se plano. Plano, é? Tinha cobra, não? Tinha, sim, mas a gente pegava de mão. Pegava, é. Tá certo. Naquele tempo não tinha esse negócio de correr de cobra. Não tinha? Ou você pegava a cobra ou a cobra pegava você. Claro que sim. E o que você mais tinha medo naquele tempo? Se a cobra não dava medo, o gado não dava medo, trabalhar não dava medo, o que é que dava medo? De noite, na escuridão. É? É. Ou no escuro eu tinha medo. É. E o pai bater. É. Também? Também. Porque a gente fazia um bocado de arte, né? É. O que, a gente apontava? A arte que você mais... gostava de aprontar? Se jogar do rio. Se jogar no rio? Claro, claro. A gente ficava pulando lá, da ponte. Você lembra como que foi que você morreu? Pulando. Pulando no rio? Bateu a cabeça. Bateu a cabeça? Aham. E quando você bateu a cabeça, o que mais você lembra depois? De nada. Nada. E aí você acordou aqui do outro lado? É, já quando eu me vi, já tava com vó. E yeah. É? Se, que se que manhinha. O que vó disse? Ela acha que tomou conta de mim lá no hospital. É, tá certo. E você sabe aonde você mora hoje? Lá na casa dela, de vó. Da avó? A colônia tem algum nome que você sabe? Queixaba, não. Eu vou e volto Sem perguntar o sem nome pra ninguém. perguntar, é. Não sei. Tá certo. O que que a avó tem ensinado para você nesse tempo que É você do, passou na sua... ela diz que eu tenho que ser educado. É. É. Eu Educado. tenho que ser educado, tenho que tratar bem as pessoas. Tem que ajudar. Não se olhe, não, que eu vou jogar o um negócio cheio. Tá vendo como eu sou educado? Você é educado porque quando se incorpora não joga as coisas nas pessoas? Também. Por quê, Maio? O que outra coisa define uma criança educada? Uma Não criança falar espiritual. palavrão. Pronto. Não falar palavrão. Sabe? Sim. É, não ficar correndo por aí porque ela deixa a gente preso. Ela deixa preso? Ela deixa a gente preso. Preso. Eu tô preso no banco, não posso sair. Xixi, faz o tarraquinagem, eles prendem a gente. E dói. Se descer nem subir e sem brincar. Quando foram falar para você que existia a possibilidade de você ser convidado para um trabalho como esse, o que que você sentiu na hora assim? Tinha medo. Eu não, nunca falei assim. Você nunca. Eu, e de curiosidade também. É? A Givó tava conversando com eu. Que a vovó falou? Pra eu ficar comportado. Falou que muita gente ia estudar com você. Mas eu não sei nada não, gente. Mas vamos. Hein? Todo mundo tem um pouquinho de Deus dentro de si, não é? Não, se isso aí tem, né? Que eu moro na casa da vozinha. Oh. Mas assim, eu já não sei nada não. É? Então diz pra mim, você vê as criancinhas na Terra comportadas ou mal comportadas? Depende. Diz, depende. Tem umas aqui que não são comportadas, não. Não. Por que que essas que não são comportadas não são comportadas? Porque os paizinhos delas não dão conta? Deve ser, né? Não Pronto. sei. Deve ser, né? Porque cada um tem um para tomar conta, sabe? Sim. Agora depende se eles ficam ficou aí como fica. Se eles estão ouvindo o que estão dizendo. Aham. Então, para ser comportado, tem que ouvir o que o papai está dizendo. É, tio da vozinho. E o vovozinho. Aqueles que não ouvem o que os pais e os avós dizem ficam Estão mal comportados. malcriados, é. É. E é verdade que gente mal criada, assombração aparece de noite? Eu sim não gosto, eu tenho medo. Tenho medo de caleta. Não, mas para as crianças encarnadas, é verdade que quem não se comporta aparece assombração de noite ou é só para botar medo isso? Acho que é só pra botar medo. Então as criancinhas quando falarem assim, não precisa ficar com medo Se não, né? não, deixa Deixa. que eu já chuto mesmo, eu já vou lá e já faço. Que é isso? Sim! Você Eu já mesmo. chuto todo mundo aqui. É. É, você ainda não viu, ele não se assustou Mas com o eu. quê? Por que que você assusta as pessoas? Assustar não é uma atividade mal criada? Né, não, já é porque eles ficam chamando eu. Ah, eles começam. É. Começa, Provoca. eu tô mentindo, eu tô teto, não dou, eu fico teto, e ficou me chamando. É. Ou então assim, ó, eles esquecem alguma coisa, principalmente às noites que eu sou peito. Ah. Aí se esquece alguma coisa e volta, fica todo mundo porculando e me vê passar, sabe? Aí eu fico dando surto. Dá um exemplo de um susto que você já deu. O que que você fez? O moço, paizinho. Paizinho, paizinho, não tinha ninguém aqui. Quando saía, sabe? Agora não que fica a luz acesa, mas quando não tinha ninguém aqui, que tinha que fechar o portão, que dizia assim: vai sair, todo mundo já foi embora. Volta que esqueceu alguma coisa. Aí, eu tava lá no portão, ou tava aqui dentro, passava na frente, ele tomava um bocado de susto. Você não conhece o paizinho, não? Não, quem é? Paizinho, É, Mário, é. tomava, mas você fazia o quê? Você aparecia assim? Sim, na frente dele, fazendo buu! Ah, entendi. Entendeu? Ele saia. Tem dia que ele saia correndo, me xingando. É. E quando você faz isso, não é igual sair da linha, ser mal comportado? Tinha, eu tava chorando, então, porque ele quis. Eu tava só, né? É. Ele entrou porque ele quis, não foi? Tem mais de menina. Hein, moça? Você tem. Gostoso isso. É. Gostoso, então, obrigado. Fico com a sua comportada. Melhor que o chocolate? Pois é, tudo gostoso. Fale pra mim, além da... Quando a vovó traz você de lá da colônia, como é que vocês vêm aqui? Eu cedo de avião. Você viu se passou avião? Vi. Eu cheguei nessa hora. Ah. Eu fico no aeroporto, lá no aeroporto. E chegou de avião, é. Eu desço de paraquedas, eu desço de avião. Eu só chego de avião, porque eu sou chique. Chique, né? Esse avião, na literatura, alguns chamam de aeróbus. Sim, ele tá sabendo, sabe mais do que eu. Nada. E aí você, é transparente os vídeos dele, é? Você consegue ver tudo fora? Sim, eu vejo tudo. Quando você vem de lá da colônia pra cá, você passa por um lugar feio? Pra chegar aqui? Não, já é muito rápido. É rápido. É muito rápido. Você já viu algum obsessor? Hein? Já viu algum obsessor? Já achei ali olhando pra mim. Já achei, deixa eu ver. Já. Quem tá acompanhando aqui, já achei. E alguns filhos da casa, né? Acompanhando aqui. Sim. Ele brinca com os filhos, dizendo que ali tá um obsessor olhando pra ele. Mas já achei, já vi. Já viu um obsessor? Já achei, assim, de verdade? De verdade. Espírito mesmo? A gente tava cheio, ó. Como é que ele é? Fez a só. Tixe, moça, vai fazer te iludir? Sim, estamos fazendo. Sim, então a gente tem que ficar à vontade. Obrigada. Graças a Deus. Sim. E aí? Eles têm uns que chorchei feio, outros são. Porque tem o chofedor. Ah. Mas agora eu vou falar bonito. Oh. Porque tem o chofedor, aquele que desencarnou, não sabe que encanou. Faz esse barulhinho. Às vezes faz. E tem aqueles que já chegam assim, transformado, feioso mesmo. É, como é que ele fica? Sim, parece bicho. Tem uns que parecem bicho. Tem de corpo, corpo deformado, né? Eu não sei assim, muito falar sobre isso, não, mas são teus feios, muito feio, é. Eu gasto já Deus, vozinha, não me deixa ficar assim, não. A vovó tá aqui com você? Ela só anda assim comigo, ela tá me prendendo aqui. Ela não quer que eu saia. Pergunta pra vovó se você não souber, mas tenta responder primeiro. Por que que um obsessor fica feio? Ela tá dizendo... Como é que é, Divó? Ah, sim, é porque essa energia... Onde ele se... Como é que se fala? Se pega... como é que chama, Mu? Motilha. Não. É, modifica. Sim, modifica dependendo dessa energia que ele está se trazendo. Ah, dependendo da energia que o obsessor está ali trazendo, ele se modifica. Para fazer o que ele quer fazer naquele momento. Entendeu, Ju? Ah. Eu também não entendi nada, não, mas foi o que ela falou. Você já viu alguns espíritos com aparência de cobra, de morcego? Acha aqui? Não, no mundo espiritual. Ah, sim. Já? Sim, já. Grandão, assim. Com jajão, já. Não pode chegar perto, né? Eu já não chego, mas já vivi. Aqui já cergou assim. Já? Já. Feio. Feião. Ele parece um negócio grande assim, de haja grande que abre. Oi? Se tá aqui não, viu? Não. Foi bola. Assim, parece um negócio grande. É o gato. É, ele latiu pro gato. É, Gi, como é que chama aquilo que ficava naquelas... Nas gárgula. Sim, parecia uma gárgula. É, ele parecia, E ele veio fazer o quê? Se tava, Gi, querendo bagunçar aqui a casa. É, e você viu? Eu corri, né, que não vou ficar. Ele, a hora que ele chegou, você já tava aqui? Já. Mas eu não fico, vó não deixa. É. Ela não deixa, não. Não deixa? aonde ela não deixa, ela toma conta de nós tudinho aqui. É. Tem também o... É que paizinho não tá aqui. Não tá não, é? Não. É meu pachelo. Ele não tá aqui, não. Por quê? O que você queria falar? Eu tô ele do meu paizinho. O pai João é? Não, velho. Não, de pai Mário, eu tenho o elezinho dele. Ah, paizão. Tá, entendi. Pai é o pai transverso, Mário. Paizão. Ele chama de paizinho. Claro que sim. Então, por quê? O que que tem? E se ele tivesse aqui? Ele tava aqui com eu. Ah, muito bem. Então você faz o quê, assim? Se quando o obsessor chega, você foge, quem é que você ajuda? Pois é assim. Nós tem hora de chegar. Não é todo trabalho que as crianças ficam, né? Trabalho de Umbanda? Sim, até dentro da casa. Não é toda hora que se permite que a gente chegue. É igual no mundo espiritual. Sim, a gente tem que ter ola. Tem que ter ola. É, depende do trabalho. A gente não pode ficar nos trabalhos dos grandes. Não pode, não. Por quê? A gente não sei, deve ser, porque a gente não pode ainda, né? Não sei. Eles não deixam a energia, não deixam. Calma. Não deixa. O que que deixa? O que que vocês fazem? Brincar com as crianças. É, quando tem as festadas, a gente vem pra poder... Porque a gente tem que arlegar o povo, né? Conversar as coisas que estão fazendo de errado. A gente faz, ajudar, fazer um trabalhinho aqui. Quem trabalha muito com doce, né? Ah, é? É. Achei meu bolo aqui, ó. Cadê meu bolo? Já comeu. Já comeram meu bolo? Não, suspendi hoje. Ah. Ia levar semana toda aí, né? Ah. E aí? Quando é dado, não dá formiga, não dá bicho, dá nada. Não, porque dá, a gente tá trabalhando. Você prefere que coloque no altar qualquer oferendinha feita aos erês? Ou pode botar no chão lá no jardim? Pode botar no jardim. Tem um lugar lá que é que o povo não bota mais, que é debaixo da loela, que é meu. Mas se botar no chão, no jardim, a formiga não come? Não, se for pro gelê, não come, não. Então pode. Pode. Quando coloca uma oferendinha pro erê, vocês comem igual você tá comendo esse doce de banana ou vocês transformam aqui em energia? Energia. Eu só como aqui porque eu tô aqui, mas quando não tem, é energia. Você não come, não, lá? Então não tem problema botar no chão. Então não tem problema nenhum botar não no chão. Vocês não comem, né? Ela tá de gabo, é? Tá. Entendi, não. Ela tá com o cabelo amarrado, né? É. Tá médio. É. Isso. Você gosta assim, né? Não, isso é pra tá solto. É. Eu sou homem. Homem tem o cabelo solto? Gente, eu tenho cabelo... Não tem ninguém igual o meu aqui. Não, deixa ali, ó. Meu cabelo é assim. É igual. Você tem a aparência dessa imagem? Sim, preto. Mais preto que ele. Graças a Deus, né? É, mas petinho, é com os cabelos duros. Você é muito bonito. Você acha? É, se for daquele jeito ali, é. Eles dizem que eu sou feio. Eles não estão se aguentando, tu é feio. É, mas eu só vou pegar eles. É. Você trabalha com algum brinquedo? Avião. Você tem um aviãozinho, é? É, assim, eu tinha pegar no meu avião, dela um fim no meu avião. Mas ela é meu avião, ali eu trabalhava, era assim, ninguém nunca mais deu meu avião. Você sentiu falta do seu avião porque você gosta de se divertir ou porque ele ajuda você a trabalhar? Se ajuda, fui eu que escolhi ele, fui eu que vi ele e dei ele no meu avião. Isso, entendo. Mas assim... É, ele ajuda você a trabalhar, é? Ah, é. Eles não sabem o que, é que eu vou fazer com eles. Comigo? Ô, Erê. É. Você conhece outro Erê? Sim, um vocês bocado aí. Vocês são mais fortes quando estão trabalhando juntos? Já às vezes para algumas coisas sim, mas o ele trabalha muito com as energias. Trabalha com as energias sozinho? É, sozinho. Ele trabalha só, sim. Só? Trabalha. Trabalha para saúde, trabalha para... Como é que chama, maninha? Esse negócio que faz aí, sim. Que vocês fazem aí? O emocional. Sim, e a gente trabalha. É. Quando a gente chama um erê, o que a gente pode pedir a ele? Só coisa boa, porque nós somos, ó, Muito bom. Então, só coisa boa. Só coisa boa. É sério, você tá dando negócio pra jogar aqui, manchinha? Olha, quando você falou a gente só faz coisa boa, ele riu. É porque ele é assim mesmo. É porque ele não acha graça. Ele se vai ver o que, é que eu vou fazer com você é também. É porque é bonitinho o jeito que você fala. Ô, Erê, quando você trabalha com... Você chega a trabalhar, às vezes, com outros espíritos além do vovô e da vovó? Se for preciso, sim. Com quem você já trabalhou? Se quando eu tava de... Dependendo... Você tá gordando tudo aqui. Quando dependendo do trabalho... Eles chamam a criança para chegar mais perto, entendeu? É. A gente vai pro astral para poder buscar as coisas, pedir, principalmente se for criança também. Principalmente se for criança? Também. Você faz resgate das crianças? Sim. Por que é que criança morre cedo? Sim, veja só. Tem criança que morre cedo. Sim, às vezes vem completar o tempo de outras vidas que ela perdeu. Eu mesma, quando eu fiz 7 anos, já fui aqui porque já estava na aula. Você tinha um nominho aqui na Terra, não tinha? E é o mesmo que você tem agora? Não pode saber, né? Por quê? Você não lembra qual nome que era? Assim, eu não tenho de memória completa de tudo, mas eu tinha, assim, família ti na Terra. Uhum. Agora, sim, não sei dizer. Vou estar medindo o nome aqui, mas não sei se ela. É. Hoje, o que ela me disse aqui, ela disse que é Antônio. O seu nome era Antônio? Diz ela que é, mas eu não sei. É um nome bonito? Acho mais bonito Chicotinho. Pronto. Então vamos deixar Chicotinho. Sim, eu não sei, não. Deixa esse, eu gosto mais de Chicotinho. Claro, claro. O que você estuda lá na colônia, é? Sinais de pinca. A gente, olha, a gente brinca mais do que o que estuda. Entendeu? Porque não tem sala, não tem pra gente estudar, né? A gente brinca. Agora a gente brinca assim. A avó chama a gente, não sei esse povo aí que não faz nada. Começa a ajudar-se, falar o que a gente tem que fazer. Como tem que se comportar, o que tem que fazer. Quem tem que chamar, como sai, como volta. Ela dá educação, deixa os meninos tudo educado, não deixa mal educado, não. Ajuda ela quando ela precisa. Nossa. Ela toma conta de eu e de um bocado de menino. Lá na colônia, os erês desobedecem? Alguns. Mas quando eles desobedecem, fica de castigo. Você já ficou? Já. Quando eu comecei. O que é que você fez? Isso não queria nem saber. Etia, comecei o quê? Vó, comecei a achei que me achei. Saí com o meu remédio, né? Que ela saiu, eu fazia ela passar vergonha. Quem? Eu. Quem passa vergonha? Meu cavalo. Por quê? Pra se divertir? Não, porque eu sou menina, eu sou homo. É. Entendeu, Gi? Aí passava uma menina bonita. Eu não tinha acreditado? Sim, com certeza. Pois ela não gostava. Quem não gostava mesmo? É? Sim. Mas você dizia como? Tinha menina bonita, piscava o olho, dava beijo. Né, assim que se faz? Queria tirar a camisa. Sim, né, assim? Incorporado, é? Sim, é. Né, assim? No dia de gira, é? Sim, né, assim, quando você... Eu pensei que era na rua. Assim. Não, sim, não, eu não fico sorto na rua, não. Tu aprontou na ilha, tá entregando. É, mas... Pô. Mas veja só, como é que... Eu sou homem. A mãezinha desse tamanho em cima de uma árvore. Oxi. A gente... Mas eu não sou menino. É, pois é, tem que brincar. Eu não tenho que brincar. É. Pois é. Sobe em árvore. Não é? Te joga da água, né, Gi? Pois. Então, Gi. É. Uma dessas ele se jogou no mar e foi e ela ficou na água. Sim, mas eu não fiz mais do que minha obrigação. Do quê? Eu tô... Ei, Gi, você tá indo de quê? É de cada uma. Oxi, gente. Ó, Vitor não tá se aguentando. Manda, sai, sai daí. Não, pode ficar. Che, fica aí, meu Deus. O que ele achou engraçado? Ele acha tudo engraçado. Você tá vendo eu, é? Você também tá vendo eu, é? Então, diz pra mim uma coisa. E a hora que você fez isso com a médium, como é que foi do outro lado? Você chegou lá, o que, que a vovó falou? Acalmou com ele, botou de castigo. Que castigo que a vó dá? Eu não desci um tempão. Foi. Não deixava ouvir, não. Pra até eu aprender a ser educado. Você entendeu? Aprendeu? Eu tô educado, não tô? Tá. Tô, não tô. Eu tô educando vocês. Então, eu tô educando, eu tô dando uma aula de educação. É isso mesmo. Não é? É. Aí hoje eu já não faço mais isso, sabe? É. Não, eu já me comporto. O que mais os eres aprendem na colônia espiritual? Acho um pouco de cada coisa. É. Ele aprende. Ele, é porque nós trabalhamos muito com os pontos de força de vó, né? Eu que sou de vó, que ela é da. É vó, deixa eu lhe explicar. Vó vem das linhas de Irmãzá. É. É. Ela é, tem ligação com mamãe Irmãzá, minha mãe. A avó é? É. A gente trabalha na linha dela. Eu trabalho na linha de minha Irmãzá. Vó Maria Conga. Sim. Pronto. Ela não disse não? Isso ela esconde, né? Não, é que eu não perguntei. Pois é. Quando a avó anda, ela anda devagarinho, não anda? Anda, aí a gente vai segurando. E você não fica entediado? Não, gente, não fico não, gente. Tu anda devagarinho, tranquilo. Porque criança normalmente gosta de correr, né? Sim, mas eu vou, volto, vou, volto, ah, vou, mas volto. Se fosse pra você andar com a avó bem devagarinho, você anda. Sim, aí fica difícil. Mas eu vou e volto e andar de pé, eu vou ela. É. E ela diz assim: Chicotinho, você pode ir só até ali, não vai mais longe. Diz. É. Diz. Por que ela fala isso? Pra eu não sair sozinho por aí. É perigoso. Eu sou pertinininho. É perigoso? O que pode acontecer com você? Os espíritos. Mas você já é espírito. Sim, mas e os feios que ficam aí pra trás da gente? Ah, os feios ficam armando armadilha, é? Sim. Sim. Já pegou algum herê? Tá, olha, cheguei cargando. Nós, não, os meninos não andam sozinhos assim, sempre tem que ter um adulto. Já aconteceu de algum herê ser pego? Numa armadilha de um espírito feio? Acho que já. Já. Acho que já. Já, porque tem uns capetinhos aí, você precisa ver. O que é um capetinha? Esses meninos que se usa para as coisas ruins. Ah, o Exumirim? Não, ele não. Não, outro ainda. É outro. Ah, então. Ah, entendi. Tem criança. Que é usada justamente para isso, até para obsessão. E essas crianças são malvadas? Dá um exemplo de uma maldade que uma criança dessa malvada faz. Eu já fez um trabalho de com um espírito desse. A criança no beixinho e ele beliscando os neném. Oh, meu por pai. Neném ficar sorlando, sabe? Sei como é que é. Faz de cara de palhaço. Eles pintam as caras assim pra assustar a criança? Quando você vê muita criança dentro é de beixinho. Mesmo. De criança pequenininha chorando muito sem rajão. É. Pode ver que tem obsessor. É assim, é? É. Mas só que dizem que as crianças pequenininhas são protegidas pelo anjo da guarda. Sim. E como é que o anjo... Ah, já sei, a hora do almoço. Quando o anjo da vai guarda... Vai dar, já saiu e aí de volta. Entendeu? É. O anjo da guarda faz um intervalo ali pro almoço, aí ele vai... Claro. Mas e eles fazem... quando o anjo da guarda dorme? Ele vem à ponta também. É perigoso, né? Então. Porque esses anjos da guarda... Não... Por que o anjo da guarda, a hora que ele vai almoçar, ele não coloca outro no lugar? Sabe, né? Não sei. Porque... não sei. Porque aí a criancinha não seria assustada. É, mas é que deve ter permissão de alguém, né? Ah, já sei o que pode ser. Pergunta pra vovó se é isso. Às vezes as criancinhas são assustadas porque é parte da aprovação dela. Tange bem. Pronto. Tange bem, assim como também a própria família, né? Ah, da família. Também, claro. Sim. É uma aprovação da família. A criancinha ficar inquieta. Entendeu? O que mais fazem essas crianças malvadas? Elas escondem as coisas e dizem que foram os herê? Tem espírito que esconde. E diz que é gente. É. Tem espírito que esconde pra deixar que você tá doido. É. É. Tem. E aí diz que foi onde você fica. Aquela pessoa que fala assim, ah, eu botei isso aqui agora, né? Aí você volta, não tá? Aí diz que eu tô ficando, ó. Tem espírito que faz. Uhum. Faz. Sabia? Faz, sim. É. Faz, sim. Pega as coisas, esconder pra o outro pensar que tá doido. Ha. E você já fez isso? Eu já. Você já se orgulhou? Deixe risada, né? O que é que você fez já? Eu, a Jaqui, ela mais com o Pai Malho. Pai Malho não gosta que eu fique perturbando ele, não. Mas o que que você já escondeu? Chicou já dele. Eu, quando ele, é que ele assim, ó, ele vai ficar aqui. O povo não vai se arrecolher? É. Aí ele vai se ficar aqui tomando conta do pessoal. Aí ele traz as coisas dele. Eu escondo. Furtou com o pé dele, puxa a coberta. Claro. Ah, no, tô mentindo? As portas não batem? Aperta a buzina. As buzinas não funcionam? Sim, faz poxa. Os cachorros ficarem assim. Sim, é, sim, sim. Os cachorros vê vocês, né? Sim, vê. Hã. É, sim, aqui a gente faz. Eles ficam aqui se acabando. Diz de medo. Todo mundo que é colajoso aqui, não tem nada de colajoso, fica todo mundo correndo aqui. Você tem algum animalzinho? Não, sim! Meu cachorro aí, ó. Simba. O cachorro aí, ah, ó. Ah, é o Simba. Ah, a gente tá aí? Aí. Mas esse não é seu. É, Chico, eu já conversei com o vô. O que que o vô falou? É, de que eu podia ficar. Pode, é. Podia ficar, que ele é meu. Que é seu? É meu. Mas eu digo assim, um espiritual você não tem, não? Não. Tem ele que tem? Tem. Qual ele que tem? Pedrinho tem, não tem? Puxa, eu achei que tem. Sim. João, o que é que o Joãozinho tem? O bichinho que você tá falando, o bichinho, o cachorro, é. Eu esqueci ele, o cachorro. É? Sim, ele tem, sim. Você nunca viu isso, não? Nunca viu, nunca vi. É, você é abestalhado. Eu acho que ele fica invisível. Hein? Ele só vem pra tentar. É abestalhado. Por que que as pessoas dizem que o erê às vezes só vem pra tentar? Se é uma criança da luz. Mas é porque a gente só vem trazer a festa. É. Você tá triste, a gente chega, chegou a festa. Pode ver, tá todo mundo, acabou a festa. Ele chegou, todo mundo vem pra festa. Corre, não corre? É. Todo mundo dá risada? É. Pois é, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer a festa. É. O que o povo grande não sabe fazer, nós faz. Olha. Sabe? É assim, aqui é assim. Qual que é a função do erê na Umbanda? Alegria. É assim. Alegria. Pureza. Pureza. Pureza, é porque nós somos inocentes, né? Já viu, né? Eu sou inocente e muito. Então, se a gente traz isso tudo, coisa que vocês não sabem fazer. Geralmente adulto é triste. É triste. Não é triste? É triste. Aí a gente vem pra dar ijada. É. É. Pra brincar, pra poder dizer que ele tem condição de fazer, que às vezes ele não acredita, né? Que ele pode fazer. O que é que um adulto mais pergunta pra vocês? Ah, sobre namoro. É, só quer saber de namoro. Quer que... Tô mentindo? Só quer saber de namorado, né? É assim que eu pergunto. Aí fica, a gente fica assim nesse negócio. Ou o outro pergunta outra coisa. Você acha que eles perguntam isso porque você responde? Sim. A gente diz o que quer. O que não quer. Agora eu vou digindo. A gente fala o que quer, o que não quer ouvir, né? É. Só os podes. Ah, por exemplo. Solta os podes. Não sai com esse, porque esse aí, não sei o quê. E a pessoa também, que às vezes ventilando uma de chanta, ou chanto. Ah. E dá mais do que chuchu na serra, sabe? Eita. É. Aí assim. Ventilando de chanta. Que o peto velho não diz, né? Peto velho fica calado, não fala. O Elê vem de lá e fala. Tá, mais que chuchu na serra. Na serra, é. Na serra, é. Caramba. Haja tempo, hein? Haja tempo. É. E aí, você fala isso na frente de todo mundo? Não, assim também não, né? A gente fala particular, mas fala. Pronto. Sabe? O vó me deu do caixão, não pode falar na frente dos outros, né? Tá certo. E aí, quando abre a função lá da gira do terreiro, você já tá perto? Se vó chamar. Porque eu só vou se ela chamar. Que tem um dia certo pro erê, né? Sim, é. E nesse dia você já vem antes. Sim, já tô desde cedo aqui. É. O que que vocês fazem no espaço do terreiro antes de começar a gira? A gente brinca limpando as coisas, o ambiente. É. Como é que brinca limpando? Porque o Elê, nessa brincadeira, ele te vai limpando, vai estilando as coisas, sabe? Vai limpando o ambiente. Ele chega para limpar. Ele chega, por exemplo, terminando a gila, ele chega para limpar o médium, para levar as coisas. Acho que a gente faz na brincadeira, a gente faz limpando. Entendeu, gente? Sim. Você sabe o que é miasma? Sim. Você já viu algum? Sim. É verdade que é como se fosse uma poeira preta que às vezes toma a forma de um inseto? Ele fica agudado. É assim? É. E aí fica grudado na gente? Sim. Quando acaba o trabalho, geralmente se fica com alguns miasmas, né? Uhum. O Elê vem para fazer essa limpeza também. Para tirar isso que fica. O mal-estar no corpo do médium, os miasmas, faz essa limpeza e leva pro astral. Aonde que nasce miasma? No lugar sujo? Não, você mesmo traz isso, ou seja, você mesmo absorve. Veja, você absorve. Por exemplo, você vem para um trabalho espiritual. Ah. Aí você tem seus banhos, tem seus cuidados, né? É. Tem os pensamentos positivos, aquela coisa toda que o povoado faz. Na hora que você faz um trabalho desse, você tem que chamar um espírito para levar o que ficar. Tanto que se a mesma roupa que você usa hoje ou cedo no trabalho, à noite você não pode usar. Porque essa roupa também está contaminada. Contaminada de miasma. Sim, sim. De alguma coisa que fique. Porque nem sempre você consegue limpar tudo de uma vez só. Por isso, os banhos. Você tem que tomar seus banhos. Você tem que tomar depois o banhado para poder limpar. E aqui na casa, a gente usa também, agora fala igual a avó, o banho de... Como é o nome daquele negócio, menino, que vocês tomam aí pra limpar as miasmas? Insulina. Ah, insulina. Você já ouviu falar? É. A folha da insulina? Deixa eu ensinar. Você nunca ouviu, vou ensinar. Isso, ensina. A de folha da insulina... Como é que chama? Insulina. É de mato. Você acha por lá aí. É uma folha do pai Oxo. Agora eu vou dar aula. Tem aqui essa folha? Tem aqui por quarto, eu tenho. Aqui na casa não tem, não tá bom. Mas acha que no mato acha? Pronto. É do pai Sumalé. Entendeu? E aí você faz o banho. Como é que se bota no fogo? Infusão. Isso, ela fala melhor do que eu. Pronto. Depois de fio, você vai jogar na coluna só. Que é onde fica mais miasma. Viu que eu sei? Aqui na coluna. Sim. Que você sabe, né? Isso eu sei. Isso aí eu sei. É um dos banhos que a gente manda os médiums tomar, pelo menos a cada 3 meses, para poder ficar limpar todos. Uma planta chamada... Insulina. Pronto. E aí Sara? Limpas os miasmas. Limpa os miasmas. Se não limpar o miasma, o que que ele faz? Aí vai ter que chamar por Jesus Cristo, né? Ele fica entrando na gente, é? Não, ele fica como se fosse assim um calo, não, um negócio assim. Um sanguessuga. Sim. E aí ele fica ali fazendo o quê? Tirando suas energias, né? Por isso que tem que tirar. É por isso que às vezes as pessoas nem fez tanto e já tá cansada? Acho que sim. Quer ver um que trabalha também limpando, mas trabalha com os elementais? Acabou com ventania. É. Quando tem os trabalhos, os elementais, eles ficam assim, ó, eles ficam comendo assim, ó. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, é assim, tuc, é? Como é que é o barulhinho? Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Esse barulhinho é eles comendo. Não, os elementais. Tchucu, tchucu. Ele come os miasmas. Pronto. E aí, os miasmas são venenosos? Sim, né? Porque vai terminar você ficando com processo físico, né? É. Claro. No astral, é verdade que tem passarinho, às vezes, que come e forma pensamento? Passarinho que come e forma pensamento? Não tive, não. Às vezes você viu com outro nome. Mas é... Aquilo que a gente pensa, plasma no astral? Sim, sim, sim, isso. E às vezes cria vida própria, né? Ah, sim, sim. Aí fica lá meio solto, vem os bichos e desfaz. Sim, é porque ele cria forma, né? Olha lá. Cria forma. É isso. Então você já viu já? Já, já. E tem os animais que comem, né? Sim, tem muita coisa feia também, né? Tem, né? Pronto. É, todo mundo tem um erê? Sim. Achei até a explicar. Cada entidade tem um degelê. É. Eu achei. Todos têm um degelê. Você tem ele que vem na falange do Ormolu. Você tem o ele que vem na falange de Sangô. Oxóssi. Ogum. Tem mais de um. Agora, tem um que trabalha, né? É o que fica mais trabalhando. Eu mesmo não deixava a menina passar. Passar o quê? A menina. Que tem a menina. Ah, incorporar. Sim, a menina. Por não. Quê? Porque eu que tomo conta do pedaço dela. É? É. Então ela não tem nada que fazer aqui. Ela tem que ficar lá em Aluanda. Olhando cá para baixo. Então é a Aruanda a coluna onde você fica? Sim, é. Deve ser, né? Eu falei, né? Deve ser. Pronto. E você ganha o que trabalhando aqui? Ah! Tô se ficando... como é? Rico de bonusola. É. E você vai fazer o que com tanta... Vou comprar um avião. Um avião só para você. É porque levá-lo meu, tirá-lo meu, não me dê-lo outro de volta. Ah, é um avião de brinquedo que você quer comprar. Sim, não me dê-lo mais. Mas você sabia que aqui na Terra, bônus horas não vale nada? Tá passando aí, né? Pois é, tá vendo como eu gosto de avião? É. Mas você sabia que aqui na Terra, bônus horas não vale nada? Mas lá em cima vale. Você quer um aviãozinho lá, é? Sim, também. E pra ganhar lá tem que ter bônus? Sim, tem que ter pra poder conseguir. Também não é assim, não. Ah, não é, não? Não, se não, não for não se comportar, se não fizer o que a vó manda, não tem, não. Não tem? Qual foi a última coisa que a vó mandou você fazer? Hoje? Me comportar. Ele até colocou a mão pra baixo. Foi, mandou me comportar. E mandou sentar aqui, porque senão eu ia ficar correndo por aí. Então, hoje você já vai ganhar bônus horas? Sim, acho que vou, né? Na colônia existem animaizinhos? Sim. Que tipo de animaizinhos? Ah, eu já gosto mais do cachorro. Mas tem uns que tem coelho. Tem gato, né, Gi? O seu, acho que se... Pergunta a ele se ele não tá e não é o urso gato. Entendi. Ele pergunte. Hã? A habitação dele. Ah, o quê? Um gato? Sim, pergunta aí a ele se não tem um gato. Então, a senhora tá falando pro médium perguntar porque o médium vê e ouve os espíritos, né? Sim, meu cavalo? Claro. Ele? É. Sim, diz que sim. É o gato, né? Ele falou pra você agora? Sim. Tá ficando o Sim. Mas fica em Aruanda. Você já viu esse gatinho dele, é? Sim. É se ele vem aqui. Como é que é esse gatinho? O gatinho dele, se ele vem aqui. É o gato. Igual qualquer um gato. É, que gato. Não tem dois rabinhos. Não. Tem um só. É. Tem algum animal na colônia que não tem aqui? Óbvio. Se quanto eu tiver aqui, fica passando, viu? Toda hora eu fico lá, só mando subir. Não vi, não. Não viu? Não. Um animal diferente lá. Às vezes pode ter um passarinho colorido diferente. Sim, né? Mas eu não vi. Pronto. Eu não achei, não. Que fala mais sobre as aulas e as aulas que os erês têm na colônia. Que aula do quê? Bom, como nós somos criança, a gente entende aula para criança, né? Assim, é mais de trabalho mesmo, de cuidado, de proteção, porque a gente não vai só para lugar nenhum, nem fica só. É. Então, assim, é sempre ensinamento do vô e da avó. Aí, do vô e da avó. Ou do vô ou da avó, né? É. Mas, assim... É, de trabalhar no, na espiritualidade do que o Elê vai fazendo. É. Então tem muita coisa. A gente fica aprendendo mais o quê? Como se falar, como se comportar, ajudar no trabalho. Às vezes a gente precisa de fazer ajudar a avó no trabalho de atendimento, né? Entendeu? Aí ela chama. Por exemplo, se ela estiver atendendo alguém que precisa chamar por uma entidade, ela chama. É. É. Você sabe o que é transporte? Mediunidade de transporte? Sei. Você já ajudou em algum momento assim? Aqui? É. Se você sabe, explica pra gente o que é. Deixa eu ver. O que é mediunidade de transporte? Deixa eu ver, porque esse menino pergunta de muita coisa. Eu já estou quase aprendendo tudo. É, está aprendendo tudo. Eu não sei muita coisa, não. É. Mas já vi falar mediunidade de transporte. Não é aquele que tem que consegue tirar um, passar de uma pessoa para outra, é isso? É isso, é. É isso? Pergunta à vovó. Para a vovó ensinar para a gente. Acho que é isso. Eu acho que é, né? Pronto. É. Claro. Meu cavalo faz isso. Faz, então você já viu ele fazendo? Já. Como já. É que é? Vem um espírito de longe? É isso? Ou tira o espírito não, da pessoa? Não, tira da pessoa, ela se passa, tira da pessoa, ela recebe, incorpora. É, e passa nela? Sim. E aí o espírito tem que fazer isso por quê? Ela já faz muito e faz, agora nem tanto, mas ela fazia para desobsessor, de lava os obsessor. É? É. Daquelas pessoas que não conseguem dar passagem, ela te lava. Você já teve que trabalhar com algum obsessor, criança, para tirar ele de lá? Ajudar ele, não faz assim. Já conversei. Conta como é que foi, por gentileza. Já conversei, conversei porque ele se ficasse. Hoje o que eu falei que ficava beliscando. É esse? Sim. Já conversei para que não fizesse isso. Você chegou para ele e falou: olha. Sim, para não fazer isso, né? É. Para não ficar beliscando o que é que ele falou para você? Não, não se for, tiraram ele na tola, né? Na o quê? Na tola. Tiraram ele da tola. De vez. A força. Foi. De lá na tola. E ele não quis sair, não? Não. Conversa não resolveu. Você não ficou com medo de falar com ele? Não, Chico, não tava só. Quem que tava com você? Chivó. Mas ele não via a avó. Só via você. Não sei. Eu não sei, não. Eu fui conversar, mas eu não sei. Eu tava conversando, mas nem ouvia ninguém. Aí tiraram ele na tola. É. Não sei, né? Claro. São os erês que ajudam as crianças nos momentos de solidão? Ah, sim, sempre tem um. Você já viu criança conversando com você não vê quem está de junto? É. Pois é. São as crianças que ficam ali conversando. Claro. Criança conversando com criança. Olha aí, se entende, não é? Sim. O que faz que o adulto não se entende hoje em dia? O que faz... Por que os adultos não se entendem hoje em dia? Porque eles não se entendem? Porque eles brigam muito? Sei não. Acho que sei. Ele me faz as perguntas que eu não sei responder, viu? Mas você acha que é por quê? Não come doce às vezes? Não come doce fica... Porque não é criança? É. Porque não é criança. É isso, é? Acho pode que... ser isso, é porque criança brinca com criança, né? É. A adulta que fica nesse negócio de não... Não de brincar com criança. É. Olha aí. Claro. Tá chegando. Aí, tá vendo como eu tô, chefe? Eu tô já falando de leito. Tá. Falando bonito, né? Ah, tô cheio demais. Você pegou a varinha e ele saiu de perto. Já que todo mundo é educado, já viu? É. Você educa? Educa assim, ó, na valinha. É? É. Claro. Fala pra gente, por que que nasce criancinha saudável e nasce criancinha com deficiência? Aí são karma de cada espírito, né? É? É. Que é isso, karma? Eles têm alguma missão a cumprir ainda. Ah. E aí vem assim, aqui tem uma, assim. Tem, é? Tem, sim. Você não conheceu, não? Não, encarnada. Encarnada? Ah, sim, aqui tem, sim. É karma, é? Sim. Mas o espírito já é tão se evoluído que ele cumpre com a missão dele, ele, né? Ele aceita a missão e, sim, cumpre. Sim, e cumpre. Quando não tem de muito conhecimento, aí não aceita, não... não... Se uma criança não quer brincar com a outra porque ela tem deficiência, que conselho você dá para a criança? Para quem não quer brincar? É. Eu já não sei muito não, porque assim, a daqui brinca com todo mundo. Daí a gente brincou. Você ganhou um outro docinho de banana? Um docinho de banana. É assim, é porque assim, aqui ela foi educada a brincar com todo mundo. A daqui brinca com todo mundo. É? As meninas. Ela não tem escolha, ela brinca, belisca. É, é claro, sério. Entendi. Então assim, não se deve deixar de brincar com os outros só porque tem deficiência. Não, tem que se brincar. É esse o conselho que você dá. Sim, tem que se brincar. Porque deficiência não quer dizer que a pessoa não seja uma boa pessoa. Não, e o espírito. Um espírito evoluído, né? O espírito que importa, é isso que você sim. Ia falar? Pronto. Claro, claro. Você aprende musiquinha lá? Manchinha do céu! Qual que é? Vamos ver, canta pra gente. Como é que se manchinha? Canta aí, se manchinha no céu. Eu está. Se amar. Azul é seu manto. Azul é seu véu. Manchinha. Eu te vejo lá no céu. Você se diverte, né? Você já ouviu falar de um mestre chamado Jesus? Sim, meu paizinho. O que que você ouviu falar dele? Vozinha fala muito nele. Fala o quê? A vozinha... Vozinha fala... Quando fala de nele... É de muito lindo, ele é muito bom. Ela fica emocionada. Fica, sim, fica. Sim. Ela sim. Ficou emocionada aqui, ó, incorporada. Ela fica, ela chola. Então diz pra mim, ela ensinou pra você que ele é quem? Ele é tudo. Tudo é. Ele é. É a força maior. Jesus Cristo é tudo. É tudo na vida. É a força maior. Se a pessoa tá com fraqueza, se apega a ele, que vai. Sim, que vai. Consegue. Sim. Agarra na fé. Sim. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Se vozinha fala muito no vozinho, na mãezinha. Nossa Senhora e no paizinho nele. Manto de Nosso Senhor Jesus Cristo e no manto da minha mãezinha Nossa Senhora. Ah. Ela te fala. Hã? O terço de volta é a Trindade. Cadê o terço dela? Tá nas pedagogas. Ah. Então, e aí você. A vovó ensina você? Sim. E aí você aprendeu a gostar do Nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, aprendi. Que ele é lindo, né, gente? É bonito. Ele é muito bonito, amoroso. Ele aparece lá na colônia? Veja só. Lá a gente vê muito espírito bonito. Ah. Sabe? Muito espírito bonito, de muita luz. E esse espírito lá, assim, é muito difícil ter tantas de forma assim. Entendi. Esses espíritos de muita luz é difícil ter forma. Então eles se aparece muito, aparece mais em forma de luz. É luz. Entendeu? Sim. Assim. Isso quer dizer que é difícil eles aparecerem lá na colônia. Sim, porque eles estão no... Se apontou pra cima, num lugar mais elevado. Sim. Entendi. Claro. Eu ainda não tô lá. Aham. Eu ainda tô cá. Claro. No mundo da forma, o universo material. Sim. Claro. Poerê, você sabe fazer benzimento, rezinha, curar uma doença espiritual? Você faz é brincar mesmo, e trazer brincando, alegria. Brincando a gente trabalha. Por exemplo, se eu trabalho um sotolate do a pessoa. Um quê? É, sotolate. Que é isso? Chocolate. Chocolate. Você trabalha a dor da pessoa... No sotolate. Com eu trabalho, sim, no sotolate, Entendi. Entendeu? Aí você faz a curinha sua. Sim. Assim nas coisas. Por exemplo, se aqui eu tivesse alguém para trabalhar... Eu ia trabalhar aqui o doce e ia dar para a pessoa devolver o doce. Assim do jeito que está, né? Tem que trabalhar, aí você trabalha e aí dá para a pessoa. Entendeu, Gê? Erê, qual que é a sua mensagem final? Já tá bom? Já. Brincamos bastante. Tô te ficando chique. É. Tá ficando chique. Eu quero um avião. Essa é a tua mensagem final, é? Hein? Tá vendo? Ah lá, ganhei! Então dá uma segunda mensagem final. Que as pessoas fossem mais assim... Fossem mais amorosas, né? Tivesse tanta... Tanta coisa ruim, né? Pra gente estar resolvendo os problemas dos outros, né? Que as pessoas fossem você mais amorosas, é. Né? Se ainda é bom depois de um avião, essa tem que, né? Tem que ser, né? É? E assim, sim. E então, eu posso escolher? Eu vou. Você me fala na hora. Eu vou escolher. Viu, Gil? Tá certo, então. Se tá bom. É. Eu vou aparecer na televisão, é? Vá. Mas né, na telinha dos computadores, na casa, nos lares das pessoas. É? É. Tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados vão ouvir. A Geu falando? O que você trouxe pra gente de conhecimento e sabedoria. Isso? É. Bonito. Eu vou ganhar um bocado de bônus, Jola? Olha, muito provavelmente. Mais um já tá garantido. É, tu, né? Porque foi um trabalho muito digno. Então a gente tá, né? Tá bom. Eu agora vou pedir a avó, ver se ela deixa eu sair daqui, né? É. E tá difícil ficar peso aqui. É. O pasto, lá fora. É. O que tem lá fora hoje? Eu vou terminar aqui. Então, parece que você quer falar um pouco com as pessoas aqui. Sim, eu vou conversar com esses meninos. É? Vou. Tá bom, então. Obrigado. Muito obrigado, Erê, por deixar a gente estudar com você. Sim. Eu acho que você é educado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sim. Né, Chi? É. É, acho que só obrigado. É, tá bom, não é? Tá agradecer de bom. Agradecer é bastante, né? É. Graças a Deus. Então, muito obrigado. E fala seu nome de novo. Chicotinho? Erê Chicotinho. É. Muito obrigado. Graças a Deus. Você já ouviu falar de um mestre chamado Jesus? Sim, meu paizinho. O que, que você ouviu falar dele? Vozinha fala muito nele. Fala o quê? A vozinha... Vozinha fala... Quando fala de nele... É de muito lindo, ele é muito bom. Ela fica emocionada. Fica, sim, fica. Sim. Ela ficou emocionada aqui, ó, incorporada. Ela fica, ela chola. Então diz pra mim, ela ensinou pra você que ele é quem? Ele é tudo. Tudo é. Ele é... É a força maior. Jesus Cristo é tudo. É tudo na vida. É a força maior. Se a pessoa tá com fraqueza, se apega a ele, que vai. Sim, que vai. Consegue. Sim. Agarra na fé. Sim. Em nosso Senhor Jesus Cristo.